Atmosfera, pista 1-0, via Pátio 1, Índia, gol 1567. 7, Ponte Espera 18-6, via Pátio 1, Índia, o gol 1567. Aquilo, Zulu, vento, 120 graus, 10 nós, livre pouso, 10. Pouso atualizado na 10, Lima, aquilo, Zulu. 3897, decolou 22, chama o controle, frequência 1208. 1208, 3897, boa noite. Controle Salvador, boa noite, está 3897, atenção, nível 340, da EON Lida. 3897, boa noite, contato, radar na decolagem, suba 340. 340, possibilidade de voar direto da EL? Tá livre, direto da EL. Obrigado. Torre, boa noite, jogou 1567, aproximando, pode esperar pronto. Gol 1567, alinha e mantém, pista 1-0. Alinha e mantém 1-0, 1567. Lima, Quilo, Zulu, Solas 24, livre à direita, livre a 1219. Papa Tango, Lima, Quilo, Zulu, livrou, forma de passeamento, olhar na vaga mais velha. Da Juliette, Lima Quilo Zulu. Sou 97, suba Recife, nível 320. 320, para o TAN 3297. Tá 3897? 3897, consiga. Será que o senhor poderia coordenar o 320 como final, então? Vamos coordenar. Aguarde a confirmação. Obrigado. Sete a formar, prossiga para 2000 pés. Está autorizado ele a sexuir. Reporte no localizador. 2000 pés elétricos. X-Ray, já deu a porta do marcador. 3897, nível 320, está autorizado como final. Opa, muito obrigado, 3897. É, 6314, autorização para Petrolina. 3914, 4, eu tenho um plano aqui no sistema vencido, confirme o novo horário que teria feito de DLA. Só um minutinho que eu vou confirmar, tinha me passado DLA para os 30, vou dar uma olhadinha. Xanair 6314, desconsidere aí, não está vencido ainda não. Vai começar a valer a partir dos 30, 20, 30. Gente, então já possui nossa autorização, né? Afirmo, autorizado Petrolina, nível de voo 340. Direto Borba, Papa Zulu 20, Papatango Lima, direto. Decola, agora é a saída, e a cópia. Gente, então autorizado 340, direto Borba, Papa Zulu 20, DCT, Papatango Lima, DCT, aguardando a saída, o Oceaner 6314. Verifique somente esse primeiro fixo aí, que não é como sair nesse fixo. Aguarde cópia. Tem. Só confirmando, acho que foi algum engano do DOB, que normalmente a gente faz a MOMO, PLOX e intercepta pelo Zulu 2.0, né? Ah, isso, exatamente isso que eu estava verificando. Pode desconsiderar do seu plano aí esse primeiro ponto aí em Borba, tá ok? Direto Borba, o senhor desconsidera. Então seria autorização da Petrolina, nível de voo 340, via Pezulu 20, Papatango Lima. Depois tem um direto aqui também. Se o senhor vai para Petrolina, então após não teria direto para lugar nenhum. Mas, então até Papatango Lima. Saída mono, transição flock com curva esquerda. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5526. Ok, autorizou então 340, momo flock a saída, intercepta 020 e depois até Petrolina. O controle 120 decimal 8, 5526 transponder. Correto, chama para o estacionamento. Chama aí. O Papatango Lima que usou está no pátio 1 para ingresso na Lima. Autorizado o ingresso na Taxway Lima, após Mike, na Quebec chama, ou melhor, na Lima, para ingressar na Mike chama a torre em 1 no 8 decimal 6, Lima que usou. Taxi Papá, completa o LS Taxway, chamando torre 1 no 8 decimal 6. É 18 meses, vai dar o papá. Ele para o pátio 5 da Baeta, é isso? Ok, me chame na Quebec para o cruzamento. Torre Salvador, Papa Romeu de Betão, Papa Machado, travado, fui aliança. Juliette Alfa, Papa, continue, ainda não avistado, reporte externo. Papa no externo, Papa. Agora sim, já avistado. Tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 9 nós. Livre pouso, Juliette Alfa, Papa, obrigado. Autorizado, autorizado o cruzamento, chame pista livre. Chame o centro Recife 1251, lanterna 3325. Orientei a 3897. A conta é frequência por 3897? 251, alternando 3325. 251, 3325, boa noite. Boa. Patiuno, 10 graus, 10, nós. Certo, papá. Afirmativo, só para confirmar, tem livre pouso na 10. Certo, papai. Romeu. Reporte através do Parque Pitossu, Marte Gatinho Romeu. Reportará através do Parque Pitossu, Romeu. Petróleo Salvador, o Papa Romeu Sierra, Romeu Vitor, a gente tem informação tanto, está passando 250, descida. Papa Romeu Sierra, Romeu Vitor, a cena de identificação, chegada a man, desça para 4 mil pés, o altímetro 1016. 1016 para 4 mil, Sierra, Romeu Vitor. Golo 940, autorizado, portão 08, chame pronto para o táxi. Golo 940, autorizado, puxe back acionamento, chame pronto para o táxi. Samará. Associação agora está restrita ao nível 340. 7 restrita agora na 340, Bono 567. Paulo Salvador, boa noite, Papá Romeu Juliette Alfa Papá. Papá Romeu Juliette Alfa Papá, boa noite, confirme o local de estacionamento. Já conhece o deslocamento até lá, ou é a primeira vez? Afirmativo, papá. Familiarizado com a gente, então, reporte antes da Juliette, taxi Juliette. Ou melhor, mantém a posição antes da taxi Juliette. Mantém a posição antes da taxi Juliette. Estacionamento 601, posição 4. Guarde. Guardando. Papá, Mike, Juliette Romeu. Copiado. Mike, Juliette Romeu, chame torre agora em 1 no 8, 6. 1 no 8, 6, 6, 2, graças, boa noite. Boa. Boa noite, é o papá, Mike, Juliette Romeu. Mike, Juliette Romeu, muito boa noite, está presente, já está autorizado o cruzamento da final da 1-0, prosseguindo direto para o pátio, confirmando da pata, é isso? Afirmativo, então lá presente, está autorizado o curva à esquerda, evitou o cruzamento da final da 1-0. O pouso é na pata. Copiado, Mike Juliette Romeu, informa vento de 1-2-0 graus, 1-0 nós, chame solo controlado. 1-2-0, vai chamar no solo controlado, Mike Juliette Romeu. 0, solo Salvador. Papá Romeu Juliette Alfa Papá, tá vendo alguma aeronave da Gol, próximo ao portão 08, creio que daí não dá pra ver, mas tá vendo alguma aeronave fazer o pushback? Gente, obrigado. Gol no 60. Charleston 04, autorizado acionamento pushback, chamo pronto pro táxi. Agora para o táxi 301. Alô, Salvador, Golden 273, a 3, estacionamento. Golden 273, portão 03, é o número 3, aguarde autorização para pushback acionamento, previsão de 5 minutos. Ok. Oceaner 6314, pushback acionamento, número 10. Direto do Duna, presente. Direto do Duna, 3603, exemplo a 2000. Aguarde para cruzar o Pátio 1, Papá Romeu Juliette, Alfa Papá. Corre mais Juliette Romeu, livrou hoje da final da 1-0, está na final da pata. Copiado, o vento permanece 120 graus, 109, já chamei na sala controlada. Pode dar na sala controlada, Romeu. Lado da bata, mais flat, Romeu. Frequência livre. Livre, Romeu. Terra Campinas. Quantas pessoas? Bônus 5-5. Autorizado táxi, ponto de espera 1-0, via Índia. Transferência, boa noite. Boa noite, 601 na Índia. Romeu Juliette Alfa Papá, após a passagem do Boeing 737-800 da Gol à sua frente, autorizado até a Lima. Taxou em Lima. Na Lima, chama a torre em 1-8-6 para continuar o táxi. Romeu Gol 940 para o táxi, o POB de 154, alternamos com 3 horas e 50 de autonomia. Papá Romeu Juliette Alfa Papá, vou confirmar a instrução. Após a passagem do segundo tráfego, então, acho que eu me expressei mal. Do segundo tráfego, que vai passar à sua frente, estará autorizado até a Lima. Autorizado, a linha Ida decola, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 9 nós. A linha decola, da 1-0, 6-0. Vai no 04. Use táxi, ponto de espera, pista 1-0, contorno Pátio 1, após possível via Índia. Repita os dados. Vai via Pátio 1, depois Índia, até o ponto de espera, lá, 118,6, voa 940. Correto, confirme os dados de POB autonomia alternativa. Os dados é 154 POB, com fins ao alternado com 3 horas e 50. Ciente, livre táxi, transferência. Livre. 98 para 2000 pés, voltímetro 1096. 2000 na Serra da Meia, 98. O Oceania 6314, já tem previsão, para nós. Tudo bem? Mais uns 2 minutos. Vou cruzar um César 650 a sua cauda. Após autorizarei o pushback. Aguarde. Estou aguardando então a sua autorização. Celeste 3603. Meia 03, completa LSXway, chama a torre 1836. 86, 3603, obrigado. É 3? Prossiga. Após a passagem da aeronave da companhia 800, vai autorizar? Afirma, autorizado após o 37 da cauda. Ok, muito obrigado. Isso após terra. Ordenará. No 601, decolou aos 42, chama o controle de frequência 1208. 208, obrigado. Está no ponto de espera pronto, gol 9940. Copiado, mantém o ponto de espera aguardando 940. Vai, manter. 3603, vento 120 graus 99, livre pouso 10. Livre pouso 90, tá 3603. Tá agora no externo. Copiado. Salima, Mike, Quebec e chame na Quebec para o cruzamento até o PAD 5. Ligou 1-6-0-1? 1-1, passando 4.800 pés na Serra Real, prossiga. Prossiga, 1-6-0-1, cruzando 500 agora. Gente, o contato radar decolagem está livre, direto da El, depois gente. Direto da El. Luna está alinhado no localizador. O Serra 98. Gente, Serra 98 completa e ele é sexo aí chamando Torre 1183, mão meia. 98. Mandou o Papa Romeu, Serra 98. Passou Dona, prosseguir a participação. Número 2, aguarda autorização de pouso, Serra 98. 3 e 10, livre táxi, ponto de espera no 0, voo no 273, transferência. Táxi, ponto de espera no 0, voo no 273. 97. Gente, aguardando então para modificar a regra de voo e prosseguir no circuito de tráfego à direita na 17. Aguarda a vez. Ô, Thiago, com 663, 1-4, já passou o CTEC aí, vai aguardar mais um tempo ainda? Não, senhor. Está autorizado. Chame pronto para o táxi. Ok, autorizado. Chama para o táxi. Copiado, uma boa noite. Símbolo para mudança de regras, o Sierra na VTV. Modificado aos 4:30, prossegue circuito de tráfego à direita da 17, chame girando base para a final, Luciano, November Vitor. November Vitor. Agora com Salmo 219. 29. Gol 940, vento, 110 graus, 9 nós, livre decolagem no zero. Livre decolagem, pista no zero para gol 940. Dois Salvador, boa noite, gol 273, pronto, ponto zero, 110. Boa noite, 1273, sabe se vai lá do banho da companhia, pois ali mantém na 110. Ali mantém no zero, 1273. November Victor, já girando base livre, pouso no 7, vento 110 graus 9 nós, segue o trem. Já trava. Gol 940, decolou os 48, controle 1208. 208, boa noite. Controle Salvador, é o gol 940, decolou na Taiana, se escuta. Gol 1940, contato radar 360, sabe da El? 360 na da El, gol 1940. Gol 1776, pela identificação, chegada a Mari, desça até o 050. 050, Mari, gol 1776. O táxi até limite do portão 07, tem um Airbus da TAM estacionando no 06. Observe o tráfego, de passagem, após prosseguir até o ponto de espera da 110. Já está avistando o tráfego? Afirmo, está avistando, então da passagem do tráfego, procede o táxi pelo pátio e ingressa na Índia e ponto de espera. Índia e ponto de espera 110, transferência, Oceaner 6314. Ok, obrigado. Este 3, vento 110 graus 9 nós, livre decolagem 10. Ficando no 0, bom, 1273. Se é a November Victor, a gente lê, estando mais no transponder. Eu tenho o polizador aqui no 06, tá 3606. Gente, ele deve chegar aí. 601, chama agora o centro de cifra 251, alterno 3325. 251, 3325, obrigado.